o seu coração. Seu coração, o seu coração. Pode ser loira ou morena, só tem que saber amar. Ah, tem que ter boca pequena e que só queira beijar. Seu coração, da, da, da. Seu coração, da, da, da. Seu coração, da, da, da. Seu coração, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Seu coração, ai, da, ai, da, ai, da. Todo mundo repetindo agora. Boca pequena, da, da, da. E que só queira beijar. Seu coração, da, da, da. O seu coração, da, da, da. O seu coração, da, da, da. Seu coração, da, da, da. Seu coração. A Rádio Clube, um show de audiência, apresentou Casa Caipira. Programa Casa Caipira. Oferecimento. Oral Unique Araras, Rua Silva Teles, 650 Centro. Telefone 3351-5400. Bom dia a todos vocês, queridos ouvintes, ligados aqui na Rádio Clube FM. O meu abraço a todos vocês nesta manhã e que a paz do Senhor Bom Jesus se faça presente no seu coração e de toda a sua família. Quem vos fala é o Padre Pedro Alves, das paróquias das Santas Missões do Bom Jesus, aqui em Araras. Prepare um copo com água, coloque perto do seu rádio, daqui a pouco faremos a bênção da água. Juntos rezemos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Quinta-feira, às 9 da manhã e às 7:30 da noite, participe das Santas Missas na Fé de Santo Antônio com a bênção para os casais. Na Paróquia das Santas Missões do Bom Jesus, Rua Paulo Américo Russo, 565, no Jardim Luísa Maria, próximo ao Hospital Unimed e Supermercado Faveta. Participe! É logo mais às 9 horas da manhã e às 7:30 da noite, essas grandes missas. Nós vamos ouvir agora um testemunho de fé. Agora conte a graça que recebeu. Eu tomava 2 diazepam para poder dormir, não conseguia dormir, tomava o Prozen. Agora já está com 3 meses que, graças a Deus, fui curada, não tomo mais. E dorme bem. E dormo bem. Graças a Deus, tomava calmantes para poder dormir. E a senhora veio para a igreja, rezou, Jesus te curou. Hoje deita e dorme em paz, dorme bem, sem precisar de calmantes. Amém. Seu nome? Regina, Donizete Calisto. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Participe com o Padre Pedro Alves da Santa Novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, nas paróquias das Santas Missões do Bom Jesus, aqui em Araras. Todo domingo, terça e quinta-feira. O Senhor Jesus espera por você. Não perca as Santas Missas hoje, logo mais, às 9 horas da manhã e às 7:30 da noite. As grandes missas com a bênção para os casais. Reúna a sua família e vá para a igreja. O Senhor Jesus te ama, ele tem poder para te abençoar. Hoje, nas Santas Missas, todas as famílias vão receber o Pão Bento de Santo Antônio. Não perca, logo mais às 9 da manhã e às 7:30 da noite, na paróquia das Santas Missões do Bom Jesus, na Rua Paulo Américo Russo, número 565, no Jardim Luísa Maria, perto do Hospital Urimed e Supermercado Faveta. Estejam presentes. Quinta-feira, às 9 da manhã e às 7:30 da noite, participe das Santas Missas na Fé de Santo Antônio com a bênção para os casais. Na Paróquia das Santas Missões do Bom Jesus, Rua Paulo Américo Russo, 565, no Jardim Luísa Maria, próximo ao Hospital Unimed e Supermercado Faveta. Participe! Nós vamos agora rezar fazendo a bênção da água. Grandioso Deus e nosso maravilhoso Pai, nestes minutos de fé e oração, em nome do teu amado Filho Jesus, eu venho lhe pedir as bênçãos e a proteção para todas as famílias. E santifique com teu divino Espírito Santo este copo com água que foi colocado perto do rádio, que todos ao beber dessa água santificada recebam o teu toque divino. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final destes minutos de fé. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço de paz. Vem chegando aí o Corujão. E até logo mais nas Santas Missas de hoje, com a bênção para os casais. Óticas Carol informa a hora certa. Clube FM 8:01, bom dia. Óculos de grau, óculos de sol. Vem pra Óticas Carol, óculos de grau, óculos de sol. Vem pra Óticas Carol. As melhores marcas da cidade, preço baixo e qualidade. E o prazer em atender. A saúde da sua visão em boas mãos. Óticas Carol, especializada em você. Ei, especializada em você. Óticas Carol, especializada em você. Em Araras, Praça Barão 282 e Rua Tiradentes 324. A estação é outono. Outono! Clube FM. Agora, na Clube FM, Rota RCA1, o programa de notícias, entrevistas e informações da Rádio Clube Ararense, Corujão e o Rota RCA1. Vamos aos destaques e manchetes do dia. As principais notícias de Araras, da região, do Brasil e do mundo, aqui no Rota RCA1. Tudo bem, bom dia, começando aqui pela Clube FM, mais um Rota RCA1, seu programa de notícias e informações aqui da Clube para você, né? Você acompanhando aqui o nosso programa, nós estamos fazendo aqui alguns ajustes aqui, tivemos um pequeno problema técnico, mas já vamos, vai dar tudo certo aqui, né? Muito bem, e começando mais um programa nesta quinta-feira, hoje dia 13 de junho de 2024. Vamos aí, né? Graças a Deus, mais um dia. Você ligadinho aqui na Clube FM no 3541-1265. Manda sua mensagem pra cá e participa aqui da programação, tá? Bom, trazendo aqui os destaques pra você desta quinta-feira. Hoje, dia 13 de junho, comemoramos, hoje é dia de Santo Antônio, né? Por isso se comemora o dia das casamenteiras. Dia da consciência sobre o albinismo. Dia da ecologista brasileira. Dia do oficial de justiça, dia do padeiro também. E dia do turista. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas. Câmara aprova urgência de projeto que acaba com a delação premiada de presos. Senado aprova bolsa mínima de R$700 para universitários de baixa renda. Macron recua e diz que reforma eleitoral na Nova Caledônia está suspensa. Israel e Hamas cometeram crimes de guerra, aponta a ONU em relatório que cita tortura. Mala com R$10 mil é encontrada entre doações para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aeroporto Internacional Salgado Filho passa por limpeza após enchente. Deputados de São Paulo aprovam exigência de atestado para homens acima de 45 anos frequentarem academia. Gisane Boni já passou disso aqui faz tempo já, hein? Aeroporto de Guarulhos tem 291 imigrantes retidos em área restrita. Daqui a pouco as informações para você aqui no Rota RCA1. Muito bem, enquanto nós normalizamos tudo aqui, vamos trazendo música para você acompanhar. Vamos lá. Música na parada. De número, mas não esqueço o seu. Um desvio, um 5 km pra não passar aí na frente. Mas o meu coração faz uma rota diferente que passa pelo teu sorriso, que acelera no seu corpo, que caminho perigoso. Coração não topa ter um chefe novo. Só no mundo de cidade, porque minha vida toda tá aqui. Como é que eu vou seguir viagem? Se eu moro da minha saudade, cancelou meu direito de ir e vir. Passa pelo teu sorriso, que acelera no teu corpo. Que caminho perigoso, o meu coração não topa ter um CEP novo. Só não mudo de cidade, se a dona da minha saudade cancelou meu direito de ir e vir.

me diz que é brincadeira do seu coração e que na realidade você não mudou. Que vai passar, que é só uma chuva de verão. Mas não se esqueça que grudados num abraço a gente amou e fez um trato um dia. Se um deixasse de amar o outro, avisaria. Mas também pra que me avisar, se não ia doer menos do que está doendo agora? Se promessa feita no calor de uma cama pode até valer pra sempre ou só ali naquela hora. Mas me deixa aqui com a minha dor e não fique procurando lágrimas no meu olhar. Sou bastante homem pra chorar. Pode apostar que se você partir, eu vou viver só pra te dar motivos, motivos pra voltar pra mim. Mas não se esqueça que grudados num abraço a gente amou e fez um trato um dia. Se um deixasse de amar o outro, avisaria. Mas também pra que me avisar, se não ia doer menos do que está doendo agora? Se promessa feita no calor de uma cama pode até valer pra sempre ou só ali naquela hora. Mas me deixa aqui com a minha dor e não fique procurando lágrimas no meu olhar. Sou bastante homem pra chorar. Pode apostar que se você partir, eu vou viver só pra te dar motivos, motivos pra voltar pra mim. Voltar pra mim. Motivos pra voltar pra mim. Muito bem, tá aí Clube FM, fenômeno de audiência, Christian e Ralph, Trato é Trato. É uma música bonita demais, hein? Zé Ramalho, Chão de Giz. Também abrindo aqui a programação pra você na Clube FM. Manda sua mensagem 3541-1265 nessa quinta-feira. Agora tudo ok? Tudo ok aqui, sem problema, graças a Deus, né? Clube! Isso, Clube FM 101.7, Clube Fenômeno de Audiência. Manda sua mensagem pra participar. Amanhã, sexta-feira, tem sorteio de prêmios aqui no programa. Você manda seu WhatsApp pra nós aqui no 3541-1265, que é o WhatsApp da Clube. What's Clube? Clube? 19-3541-1265. Aí, marcou aí? Então manda aí seu WhatsApp pra gente aqui, tá? Olha, agora eu quero falar para você da Assistec, a melhor de Araras e de toda a região em consertos de eletros e vendas de purificadores. Se você tem algum eletrodoméstico para arrumar, leve na Assistec, a única da cidade que também vende purificadores em até 12 vezes sem juros no cartão e vendas de refis das melhores marcas e modelos. Anote aí os telefones da Assistec para você entrar em contato. 3541-1883, 3541-1883, WhatsApp é o 991-51-2727, 991-51-2727. A Assistec fica na Rua Visconde, no Rio Branco, 486, no centro de Araras, um novo conceito em manutenção de eletrodomésticos. Clube FM, o melhor do outono. A melhor tapeçaria automotiva de Araras é a Tapeçaria Basqueira. Na Tapeçaria Basqueira você tem todo o serviço de renovação do estofamento do seu carro, caminhonete, caminhão. É tradição em Araras há mais de 45 anos. A Tapeçaria Basqueira faz reparos também, não só na parte automotiva, mas tem bancos de motos e carros antigos, também lonas de caminhões, cadeiras de escritório e muito mais. Fica na Avenida Roberto Lacerda de Oliveira, 635, no Parque Santa Cândida. Anote aí o telefone, 3541-6082. Tapeçaria Basqueira, a melhor tapeçaria automotiva de Araras e de toda a região. Clube FM 8:20, bom dia. Os melhores estão aqui. Eu sou Henrique e eu sou Diego. Clube FM. Garanta logo a sua vaga para a próxima palestra gratuita da ACIA. Estratégias inovadoras em marketing e vendas. Soluções para atrair, conquistar e manter clientes com ferramentas de visual merchandising para alavancar resultados. Dia 2 de julho, às 19 horas, na ACIA. Inscrições no site ACIA Araras ou no Sebrae aqui pelo telefone 19-3543-7208 ou presencialmente em horário comercial na ACIA. Santadel Instalações de Gás. Você sabia que o regulador e a mangueira de gás têm validade? Pois é, a Santadel Instalações de Gás tem uma loja completa com peças e conexões, um técnico especializado há 25 anos oferecendo mão de obra essencial para isso. Instalações de gás residencial, comercial, industrial, mangueiras flexíveis para apartamentos, fogões de alta pressão, todos os acessórios para fogões você encontra lá na Santadel Instalações de Gás. Rua São Carlos, número 10, esquina com a Avenida Fábio da Silva Prado, no Jardim São João. Telefones 3352-7011 ou 98828-8397. Santa Adélia, Instalações de Gás. É boa demais! É Clube FM. Rota RCA1. Aqui você fica bem informado. Vem aqui no Rota RCA1, você fica bem informado. Além de bem informado, música também na programação da Clube FM pra você. Clube! Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração?